A Telemix garante mais vantagens para você adquirir o seu celular habilitado ou no cartão. E para quem já tem celular, a Telemix garante os melhores serviços. Na Telemix, você tem localização privilegiada, estacionamento fácil e ainda atendimento exclusivo à noite. Na Telemix, você não precisa esperar para ser bem atendido com rapidez, eficiência e simpatia. Telemix, 3222-6000. Cada vez mais perto de você.